Eu queria lhe dizer cantando o que sinto no meu coração. Mas o amor que eu tenho é tão grande que não cabe numa canção. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Por favor, abra sua janela e me ouça pela última vez. Eu só quero lhe mostrar meu rosto e as marcas que esse amor me fez. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões por amar você. E hoje você se esconde pra não me ver. Quantas vezes já lhe disse isso, você nem ligou. Nas promessas que eu lhe falei, não acreditou. Todo mundo sabe que deixei minhas ilusões.